in the morning. Sintonizou, dá um ganho no grave. Cê tá na frequência certa, monstrinho, sente a vibe. Fiquei um tempo distante dos mic, esperando a hora certa pra chegar em alta voltagem. Mantive sempre minha postura, em meio às turbulências, sempre narrando a rua. Vim pra derrubar a estrutura do cenário, fazer o chão tremer nos quatro cantos do estado. Diretamente das ruas de barra, é claro. E que se foda se o verso narrado é pesado. Deselegante, sempre quando necessário. Meu dialeto ainda continua pesado. Atividade na laje, moleque, garimpando quietinho, sem ibope pros pé de breque. Mantendo a disciplina na quebrada, passando a visão na transparência pra rapaziada. Sem meias verdade na letra, se for pra brincar de rap eu nem pego na caneta. Quem me conhece já sabe meu papel, cheque mas não mate, simplesmente eu. Um salve pros jet que tá no piloto e curte nosso som atrás dos muros de tijolo. Os menor que tá nos educandário, sobrevivendo no castelo de concreto e aço. Um axé pra Portugal, os mano de Lisboa, pros tuga do caralho, pros crioulo de Serra Leoa. Os menino que tá no corre a milhão, com as nave rebaixada na frente da missão. Curtindo só os gangster no rádio, na bola de meia só analisando os fatos. Observando quem tá se aproximando, sentando pau no gato, sem causa muito pânico. Quem permanece na frequência sabe, pra somar com os bandidos tem que tá na coletividade. Os meus iguais são tratados com respeito, desde o meu início no Conexão do Gueto. Causando impacto antes do game over, do subsolo até o último andar. Minha frequência nunca vai sair fora do ar.